Então prossiga visual, frequência livre da presente, Atlântico Azul. Está operando agora abaixo dos mínimos visuais, 1000 por 3000. Chamar se autoriza. Autorizado, é para táxi. Quatro visual? Ainda negativo, certo. Reporte ao estado. Chamar. Juliette da Zulu, cópia. Autorizado visual especial, Cairu, mil pés, decola 17, direita, no axé, controle 19-8, torre 18-6, aciona 0162. Estou 3144, autorizado a Daniela e manter o destino 0. Está batendo 0, está 3144. Romeu, aguardo coordenação. Recepção Romeu, você está coordenado então para a gente mesmo 330 Recife? Tem, 33. Estimativo, 33, obrigado. Tem 219, então 3154. Continua a parte de pista livre, ok? Para pista livre. Tinha 2-1 nesse modo. 2-9, obrigado. Salvador, são 3-1-5-4, livrou na Cisco. 3-1-5-4, táxi de Alfa, mantém a Juliette. Alfa, mantém a Juliette, são 3-1-5-4. Confirmo, próprio B. 306. Bom dia, Alfa 18, meia Pantera, bom voo. Bom dia, Alfa, Oxenã, meia, mundo, 6203. Juliette, 3154. 3154, mantenha entre a Juliette, vai dar passagem ao Airbus da Oceania, após o mesmo, prossegue portão 7. Sim, vai dar passagem ao Airbus da Oceania, depois prossegue portão 7, da 3154. Salvador, muito boa tarde. Eu tava 3144. 144, submantenha 370 na saída Momo, vigilância radar. 370 Momo, 3144. Da Silva? Sou eu. Felipe, um abraço. Ah, Felipe, um abraço, parceiro. Via Brit 58, decola no zero, esquerda, saída pro Caracaju. Controle 198, torre 186, aciona 5561. Positivo 330 na Brusque 58 para Recife. Decolada 10 com esquerda, o Caracaju. Controle 119.8, responde a 561 e a torre 186. Correto, reporte pronto no 11. Contalhando. 3144. Foi direto a Buco, pro 3144. A Buco, direto, 3144. Muito obrigado, meu. Prossegue. A gente aguarda copiar o Oscar segundo. Xené 6213, autorizado a minha área decolar, pista 10, ventando 40 graus, no 2-0. Não tenho contato com o fiscal aqui. Muito obrigado pela gentileza. Quebec Terra, cópia. Autorizado Morro 040, decola no 7, direita, Bael, após direto, 198, controle, 18, meia torre, 0123. Correto, qual é o B? Não, dezena, chame torre também, tá? Ele quer ser autorizado o táxi, após progresso pista no 7. Yeah, 3. 3115, pushback, acionamento, gate 8. Autorizado no 8, aporte táxi, 6315. Autorizado no 8, chamaremos táxi, 6315. Quilo, Romeu Oscar, cópia. Morro 040, decola no 7, direita, saída da EVA, pois direto. Controle 198, torre 186, aciona 0153. Salvador, Rochelé, 6213, cruza 1500 na Dael. 213, submantenha 360, Dael, vigilante. 360, Rochelé, 6213, pode valer, Dael? Frisado, direto, Leda. Direto, Leda, Rochelé, 6213. Quilo Romeu, acho que autorizado o acionamento é pós para o táxi. Lete 1, aguarde para ingresso. Quatro, chame agora o centro, frequência 12685, alterna 13365. 2653365, 3144. Obrigado, da Silva, um abraço aí, bom trabalho. Alô, um abraço, bom voo. Valeu. Tá aqui com a gente, André. Alô, manda um abraço aí pra ele. Alô. Quebec Serra 55, 19, 8, bom voo. 19, 8, obrigado. Salvador, boa tarde, eu quero Quebec Serra. Quero Quebec Serra, da El Vigilância, submantenho 040. Quero Quebec Serra, presente para apoio cancelamento, consegue meu pé e já chega. Aceito o cancelamento, modificado ao 55, visual meu pés. Fome, através do Fala da Barra, 1015 ajuste. Samarei, através do Fala da Barra, meu pai, o Aten, que é da Terra. Terra, Fox Yankee, mantém escuta. 6315, copiado 169 de PLB, Galeão como alternativa e 3 horas e 53 de autonomia. Livre táxi, via taxiway Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, decimal 6, um bom voo. Livre táxi via Índia, 286-63, eu não sei, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Ciente, Serra Fox Yankee, aguarde atendimento. Zulu, autorizada a decolagem, 150 com 12 nós. Papapá, Serra, Foxtrot Yankee, confirme um local de estacionamento, pessoas a bordo. Ciente, Serra Foxtrot Yankee, informação ativa em curso, Serra Romeu, ajuste no 05, pronto para cópia. Nossa, que após a passagem da aeronave que decola, ali mantém. 3-0, pela aerovia Tijolo 1-7. Decola da pista 1-7, com curva direita no perfil da saída Gole com transição ao Pito. Controle em 1 no 9.8, transponder 50, 1-6, Sierra Foxtrot Yankee. Etnia Zulu, decolada 58, controle 19-8. 7, controle 19-8. Ciente, para acionamento e táxi, chama agora a torre em 1-8.6, bom voo, Serra Foxtrot. Para fora da barra, autoriza voo direto, Cairo, viu, Pés? Prisado direto, em condições visuais, o Juliette. Chame 2-1-3, passa 1-3-0, chame centro em 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, obrigado. Oscar autorizada a decolagem, 160 com 8. Salvador, Chiné 6326, chegada Mari, desça e mantenha 2000 pés, 1015 ajuste, vigilância. Chegada Mari, 2000 pés, 1015, Chiné 6326. Direto morro autorizado, Quebec Serra, reporte 20 milhas afastado. Reporte 20 milhas afastado, Quebec Serra. Boa tarde, Xené 63, 1-5.0 no zero, pronto. 3 no 5, a linha se decola, dono 0, vento em Salvador 150, com 10. A linha decola, 63, 1-5. Quilô Romeu Oscar 01 no controle, 19-8. Quilô Romeu Oscar. Quilô Romeu Oscar, controle. Decola no 7, 510. Vamos aproveitar aquela gente para prosseguir visual. Confirmar o tentou que vai prosseguir visual. Vou fazer o teste, instrumento cancelado aos 1-7-0-2. Mantém condições visuais no meu pé, altímetro 1-0, 1-5, reporte para o da barra. Para da barra. Controle Juliette de Zulu, passando através do Hotel Pestana, autoriza frequência livre, Marcelinho Pérez. Frequência livre, Juliette de Zulu, atentando para o tráfego do Quilo Quebec Serra, posição 2 horas, meia dúzia de milhas. Um no meu pé, se prosseguir em direto morro. 2 horas, meia dúzia de milhas. Centro do tráfego. Matando aquilo que é back terra, frequência livre. Salvador, Xarambia 142, puxa acionamento, posição 1-1. Xarambia 1142, livre puxa acionamento, chama pelo táxi. Eu chamo o táxi, Xarambia 1142. Muito boa tarde, Azul 4131 está aprovado para Campinas, nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, deverá voar direto para a posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a aerovia Zulu 16 e então prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1-9-8, transponder 5020, azul 4131. Xarambia 31 sem contato, radar na decolagem, subam nível 360 após Leda, direto Bidev. 360, Leda Bidev. Patrono 31, cotejamento correto, ajuste 1015, chama para pushback e acionamento. Xarambia 315, autorizado, direto Leda. Direto Leda, obrigado. Terra Fox Yankee, autorizada a decolagem, 140 com 10. Xarambia 326, autorizada a final do procedimento em Leite Taxui, reporte estabilizado. Reportarei 6326. Copiado, 112 de PLB, 3 horas e meia em Salvador, livre táxi, Oceania 6142, via Taxway Índia, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, boa tarde, bom voo. Romeu Salvador, papapá, Sierra Fox Yankee. Sierra Fox Yankee, contato radar na da Colares, tomou nível 430 na saída Gole Transição Seca. Vai sair, vai subir pro nível 430, Gole Ofito, Sierra Fox Yankee. Gole Ofito. Gole Ofito. Você é livre, Romeu Alfa. Papapá, Sierra Fox Yankee, retornação para evitar tráfego na chegada à mar, em curva à esquerda, proa 250, limite, voa nessa proa por 10 milhas. Após 10 milhas, autorizar direto o fito. Vai voar na proa 250, após 10 milhas, o fit, Sierra Fox Yankee. Papapá, Sierra Fox, em tráfego superado em altitude, autorizado a presença direto ao fito. Vai voar o fito direto, Sierra Fox. Dois autorizado, ingresso decolagem, 140 com 10. 648, controle Salvador, sendo identificação. Desça para 313 na chegada amarela, altímetro no 015. Ok, é no 015, confirmando a altitude autorizada. 13 pés livre da restrição, vai estar um etapa. Okay, livre da restrição, desça para 13 pés, voando 643. Hotel Sazulu Controle. Na Hotel Sazulu, confirme a rádio de Salvador e o transporte assinado. Passando o hotel Sazulu, mantém condições iguais, altímetro em Salvador 1015, reporte ingressando no corredor interlado. Sim. 6326 estabilizou o localizador. Torre 118, decimal 612. Final de semana. Controle, boa tarde, Xané 63, base passa 180, direção ao Xané 6314, controle Salvador, assina identificação, desça hora. Para 4 mil pés na chegada à mar, ajuste a altimetra no 015. 4 mil na mar, 0015. Oxanem 315, chama agora o centro Recife, 128, décima 125, décima 1, alterna 133, décima 125. 125, 133, 25, boa tarde, bom serviço, 6315. Vamos.